Os elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Cinco elefantes incomodam muita gente. Seis elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam. Muito.